Aos ouvintes da Rádio Boa Nova, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, um programa que nos últimos 4 anos habituou a falarmos de um disco, de um autor, sempre na nossa lusofonia. Que nos traz aqui hoje o álbum designado De Pensamento, já há algum tempo que roda aqui na Boa Nova, antes de sempre ter destaque, os sons que já pensei. E isto trazia-nos aqui à colação de que Claude estava novamente aí para nos mostrar o seu disco. Depois de um Contradições, que na altura ficou a saber a pouco, até porque aqui na Boa Nova apenas tens acesso a um single. E quando assim é, um single às vezes engana muito em relação a um álbum. Bem-vindo aqui à Boa Nova, Claude. Os sons que já pensei, foi escolhida por si, como sendo o single, é paradigmática do que é o pensamento. Os sons que já pensei, foi escolhida por mim, não só, no fundo foi escolhida em conjunto, não é? Os sons que já pensei é talvez a música, uma das músicas mais tradicionais do álbum Pensamento. Eu digo mais tradicionais porque este álbum vai na linha do Contradições e, no fundo, aquilo que faz é aquela fusão, aquele casamento entre a música tradicional portuguesa e os nossos instrumentos tradicionais e a dita música eletrónica, a música mais moderna, estas sonoridades novas. Daí haver uns temas mais a puxar mais ao tradicional, outros mais à eletrónica, e este talvez seja dos temas que soam mais tradicionais. Acabou por se ter escolhido para o primeiro single, que entretanto já há um segundo. Mas foi uma escolha também minha. E é demonstrativo do que é o trabalho, apesar de, como eu digo, ser também um pouco pela participação das Ateixeiras de Monsanto, que trazem aquele cheiro a raiz, né? Mesmo puro, tradicional, e também foi com esse objetivo que as convidamos. Pensar que pensei sons, ouvi alguém dizer, serão sons que já pensei, serão sons que já sonhei. Penso sons que vivi, guardo notas que ouvi, aqui, ali, desde o dia em que nasci. Canto que estou a pensar, penso que estou a tentar cantar o meu. Estou a pensar, penso que estou a cantar, cantar o meu pensar, pensar o meu cantar. Descobri que ouvi o que mais ninguém ouviu. Cada um guarda o som de tudo o que sentiu. Guardo sons de filme antigo, sem falas, sem gemidos, onde ouço qualquer gesto de glória ou protesto. Onde ouço qualquer gesto de glória ou protesto. Canto que estou a pensar, penso que estou a cantar. Já no mundo dos teus sons, ouvi o teu dormir, o som do teu sonhar, aqui neste lugar. Cantar o meu pensar, pensar o meu cantar, cantar o meu pensar, pensar o meu cantar. Canto que estou a pensar, penso que estou a cantar, cantar o meu pensar, pensar o meu cantar. Canto que estou a pensar, penso que estou a cantar, cantar o meu pensar, pensar o meu cantar. Canto que estou a pensar, penso que estou a cantar, cantar o meu pensar, pensar o meu cantar. Estou a pensar, penso que estou a cantar, cantar o meu pensar, pensar o meu cantar. Canto que estou a pensar, penso que estou a cantar. o segundo disco é, acima de tudo, também para marcar, de que a Cláudia tem uma sonoridade própria. Eu tento ter uma sonoridade própria, ou pelo menos que com alguma facilidade se perceba que sou eu, que é o meu trabalho. Todos nós procuramos trazer alguma coisa de novo, não é? Eu acho que estarmos sempre a repetir o que já foi feito, torna-se cansativo e o prazer disto tudo é também a descoberta das novas sonoridades e dos novos sons. E claro, toda a gente procura um caminho e procura ter uma sonoridade, pelo menos que seja identificável. Eu, é evidente, estou no início do caminho. Esta viagem ainda agora começou, parece que começou há algum tempo, mas não, é um início de viagem. E tento criar essa sonoridade própria, com nada muito inventado, porque praticamente tudo está inventado, mas há sempre coisas que podemos fazer com que, no fundo, cheire a nós, não é? Que tenha um toque nosso. E eu acho que, apesar de tudo, e por aquilo também que tenho ouvido, e da crítica das pessoas, acho que estamos a conseguir alcançar essa sonoridade, que não é ainda a que nós queremos, e se calhar nunca vai ser, andamos sempre à procura, mas que já cheira à Cláudia. Eu acho que já faz um pouco, já se consegue mais ou menos perceber que é a música que eu faço. Sou ninguém, sei de mim, sou o que quero. Sou um estado, sou início, meio e fim. Sou a fera, sou ternura, sou quem quero. Sou capaz, sou a ferida, sou a cura. Sou a guerra, sou a paz. Sou terror, sou um medo, sou quem sabe. Sou poder, sou quem cala, sou quem fala. Sou tristeza, sou prazer. Sou vivo de loucura, sou à espera de alcançar. Sou casa em alguém, sou quem faz pensar também. Sou ninguém, sei de mim, sou o que quero. Sou um estado, sou início, meio e fim. Sou a fera, sou a ternura, sou quem quero. Sou capaz, sou a ferida, sou a cura. Sou a guerra, sou a paz. Sou terror, sou um medo, sou quem sabe. Sou poder, sou quem cala, sou quem fala. Sou tristeza, sou prazer. Sou vivo de loucura, sou à espera de alcançar. Sou casa em alguém, sou quem faz pensar também. Sou gigante, eu amante, mesmo assim não me vejo. Sou o mundo de uma vez. Sou gigante, eu amante, mesmo assim não me vejo. Sou o mundo de uma vez. Sou gigante, eu amante, mesmo assim não me vejo. Sou o mundo de uma vez. Estamos a falar à distância de 4 anos. Aliás, exclusivamente há 4 anos é quando nós começámos a fazer estes destaques regulares, uma vez que os fazíamos esporadicamente com aos autores, mas que tínhamos a intenção de todas as semanas ter aqui um trabalho para em destaque. E na altura, recordo-me que tínhamos a intenção de fazer contradições. que não fizemos, provavelmente por razões ligadas à editora de então, e ficou-nos o sabor a pouco. Da razão pela qual, quando começámos a ter a noção de que o som que já pensei era a antevisão de um disco que aí vinha, não quisemos deixar escapar esta oportunidade. Infelizmente, a JBJ permitiu-nos este contacto, não é? Porque claro. Este disco saiu há 15 dias. Sim, saiu há pouquinho, saiu a 21 de janeiro. Tem expectativas para um disco? Uma vez que já é um segundo? É assim, as expectativas para um segundo são sempre um bocadinho maiores do que as do primeiro. Eu no primeiro estava muito preparada para aquilo que é a saída de um primeiro disco e eu nunca tinha gravado nada, por isso estava preparada para tudo e ainda agora estou. Uhum. Porque tenho a noção que um segundo álbum também é um segundo álbum e não é... Isto é um processo muito difícil, muito complicado de dar a conhecer os trabalhos às pessoas. O problema às vezes não é as pessoas não gostarem dos trabalhos, é não chegarem a conhecer os trabalhos. Exatamente. E efetivamente se nós não lhes dermos para ouvir, não vão conhecer, não é? Nós costumamos dizer, aquela música, toda a gente sabe aquela música, claro, algumas ouvem 20, 30 vezes por dia nas rádios a passar, por isso é normal que as conheçam e que gostem e que tenham as músicas no ouvido. O difícil é dar a conhecer e por isso a vantagem destas entrevistas, e eu faço tudo para dar as entrevistas todas que me são permitidas dar e quando se me solicitam, e gosto bastante de dar estas entrevistas e as rádios são fundamentais. Agora, é um processo muito difícil, o primeiro álbum é complicado, e o segundo, tenho um bocadinho mais de expectativas, mas sempre dentro daquilo que eu acho que é a nossa realidade e sempre com uma expectativa controlada. Então vou-lhe pergunta imediata, o que é a nossa realidade, pelo menos vista pela Claude? A nossa realidade é complicada. a nossa realidade é complicada. Também compram-se cada vez menos discos, não é? Uhum. Ou vendem-se cada vez menos discos. E as pessoas bebem um pouco aquilo que lhes é dado pelos meios de comunicação. E normalmente também aquilo que lhes é dado pelos meios de comunicação, isto na generalidade, com certeza, salvo exceções, são as coisas que mais conhecidas, que estão mais popularizadas, que é normal, não é? As coisas que estão a vender mais. Por isso, tudo aquilo que vem de novo é sempre mais difícil de introduzir. Claro que se introduz, com alguma paciência, com alguma calma, com persistência, sem desistir, mas com um processo que é lento e que não é fácil e que é difícil e que, de facto, que se não houver alguma paciência e persistência, se calhar a vontade de muita gente às vezes é desistir, mas neste caso não, pelo menos a minha não é. Bom. Até porque não tenho pressa, de que as pessoas ouçam, porque gostava que as pessoas ouvissem, mas não tenho outra pressa em especial. Faço isto com a devida calma, porque pretendo ter uma coisa que seja longa no tempo e também não pretendo fazer nenhum sucesso imediato. Pretendo mais construir uma coisa a longo prazo. Por isso, aqui me mantenho e pronto, espero que desta vez, com este segundo álbum, consiga que mais gente ouça o meu trabalho. Eu gostava muito. Esperamos. Tentamos fazer a nossa cota parte. Exatamente. Faz mudar o rumo, ele sabe e satisfaz. Não me tentes resistir, com saúde faço crescer. Sou o gênio, faz de conta, sou o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta. É o gênio, faz-te conta. É o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta. É o gênio do prazer. Capaz de pôr o mundo sozinho a andar para trás. Se eu só souber que queres tudo, ter tudo por querer. Sou um gênio, faz de conta, eu sei bem o que fazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer, é o gênio. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer, é o gênio. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer, é o gênio. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. Primeiro álbum, o Contradições, ficou no ouvido, na retina também, pode-se ter o seu vídeo, o Viva Vida, não é? Portanto, o sucesso desse tema, porque é um tema que chegou a ser cantarolado, não é? Não ofuscou o resto do álbum, ou seja, foi pena que o álbum passasse um bocado à margem e quase ficasse a ideia que a Claude era só um Viva a Vida. Eu nem me importava que isso fosse exatamente assim, que o Viva a Vida fosse assim tão conhecido. Eu, por acaso, não tenho tanto essa percepção. Mas ainda bem que o diz, é bom sinal. É sinal que, se calhar, o Viva a Vida é mais conhecido que aquilo que eu própria imaginava. De qualquer forma, eu não tive muito esse sentimento, que o álbum passasse muito mais à margem que o Viva a Vida. Porque também não senti tanto isso, que o Viva a Vida fosse assim, chegasse assim a tanta gente. Na Boa Nova chegou, portanto... Ah, eu acredito, eu sei que há sítios onde chegou, eu tenho perfeita noção disso. Eu digo, falo na generalidade do país, não é? Tenho consciência que se calhar há terras onde nunca na vida se ouviu falar em Viva a Vida nenhum, não é? Muitos sítios mesmo. Mas de qualquer forma não consegui ter esse sentimento. E há outros temas, há mais um ou dois temas do álbum Contradições que acabaram mais ou menos. O próprio Cacilheiro, que é o que foi revisitado, não é? Também era um single, acabou por, e fez um videoclipe, acabou também por ser do agrado de algumas pessoas e passou algumas vezes. E temos a questão do videoclipe, é muitas vezes ingrato para os artistas, não é? E será ingrato o Jacob, o facto de investir até neste meio de chegar às pessoas e depois em canal aberto, que não a internet, passa uma vez, duas vezes na televisão, quer dizer, e se calhar fora de horas, portanto. Ou seja, vocês investem, ou alguém investe por si, não é? Num canal interessante, não é? De divulgação, que mostra o som e a imagem, e depois não há maneira de fazer chegar ao público. É assim, parece chato não se fazer videoclipe, ou seja, é uma coisa quase obrigatória, não é? Uhum. Acabamos por fazer o videoclipe, mas efetivamente na televisão praticamente não passa, até porque também não há, se formos a ver, não é uma questão de não passar o meu, é uma questão que não há muitos sítios, de facto, muitos programas onde os videoclipes possam passar. Pronto, a verdade, a realidade é esta. Eu lembro-me que o meu videoclipe do Cacilheiro acabou por passar apenas na SIC Mulher, esporadicamente, passava de vez em quando num... Porque a SIC Mulher, eu recordo que passava alguns videoclipes. Não é um canal massivo. Portanto, não, de todo, não é? Depois, nós utilizamos, de facto, esse meio pela internet. o videoclipe é utilizado na internet, que apesar de tudo é uma divulgação muito, muito grande, não é? Através da internet faz chegar o nosso trabalho a muita gente, mas efetivamente sabe a pouco. Eu, para o trabalho que o videoclipe dá e para os custos que tem, acaba por saber a pouco, mas também não fazer também é estranho. Por isso acabamos sempre por fazer um videoclipe. Claro, isto é na altura que convidamos sempre os nossos ouvintes, e alguns é fácil porque estamos a ouvir na emissão online, pronto, que na nossa página está o link para a página da Claude e para o seu MySpace, onde podem ver os vídeos de que estamos aqui a falar. A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo, dá-se a volta ao mundo, diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se como se alguém nos diz bom proveito e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Olha-se para dentro e já pouco se beija, pede-se o descanso, por curto que seja, apagam-se as dúvidas no mar de cerveja e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Escolha, faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega sem mar, sem vela o navio, bebe-se a coragem até de um copo vazio e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tanto tempo fez cinza da brasa e outra maré cheia virada maré vaza. Nasce um novo dia e no braço outra asa. Brinda-se aos amores com o vinho da casa e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Este álbum, enfim, vamos então avançar 4 anos, estamos aqui este 2010, início de 2010, e temos aqui um álbum que é de nosso agrado, portanto já é opinião pessoal e não só, que tem aqui pelo menos 4 temas que eu consigo identificar como sendo versões suas, não é? E curiosamente todas as versões que fogem do original. Um tema que já foi, de que aliás se conhece em várias versões, mas fomos um tema de Sérgio Godinho, que vinha no álbum Julga do Pano Cru, que é um álbum de 78, imagino. e uma versão lindíssima da Pilar. Portanto, creio que terá feito quase tanto sucesso como o original do Sérgio Godinho. Sim. Portanto, eu pego por este que foi o que mais gostei, portanto, logo à partida. Sim, é o que está a falar primeiro também. Uhum. E, por sua vez, tem aqui um tema do Milton Nascimento, Maria Maria, que também é de 78. Uhum. E tenho que ver. Depois tem um tema do Jorge Palma, que vem do álbum Só, e estamos a falar de hoje, a gente vai continuar. Uhum. E depois tem aqui um poema que eu gosto particularmente, da Maria Rosa Colasso, que os Trovante musicaram também já em 81, no Baile do Bosque. É um poema lindíssimo, né? Cláudio vai buscar aqui com muita mestria. Estas escolhas destas versões são escolhas suas? Porquê é que escolheu estes autores? Essas escolhas são mesmo escolhas minhas. Uhum. Eu escolhi estes autores, eu no primeiro álbum também incluí algumas versões. Uhum. E o primeiro álbum... Cacilheiro, nessa altura, não é? É, e outras, mas no primeiro álbum eu se tivesse posto as versões todas que gostava de fazer e cantar toda a gente que eu gostava de cantar no primeiro álbum, tinha feito só um álbum de versões e não podia, porque não era de todo esse o objetivo. E então acabaram por ficar alguns de lado, alguns de parte, que no fundo foi alguns dos que eu fui buscar agora. E ainda faltam alguns, eu costumo dizer, quando vier um terceiro, se calhar ainda não me consigo ver livre das versões. Porque me custa-me abandonar no bom sentido algumas coisas que cantei muitas vezes, que há muitos anos que canto, e há autores e compositores que eu admiro muito, e músicas e textos que eu gosto muito, e que não vejo necessidade nenhuma de não os gravar, se tenho essa vontade, não é? Desde que eu faça com respeito e que seja coerente com o trabalho que eu estou a fazer. E então, estas quatro versões foram escolhidas um bocado nesta linha. Eu queria cantar esta gente, estes autores, estes compositores, e o caso da outra margem, do Estrovante. É um caso curioso, a escolha teve um pouco a ver com o texto, não deixou de ter. Primeiro com o grupo, porque eu queria incluir Trovante neste trabalho, porque não tinha incluído no outro e fazia questão de incluir. A dificuldade era escolher qual música, porque eu gosto de muitas. Não foi difícil exatamente por causa do texto, porque eu no Contradições tinha um tema da Maria Rosa Colasso, com letra da Maria Rosa Colasso, e então achei piada que neste álbum ter um tema com letra da Maria Rosa Colasso, um pouco para fazer a ligação. E então a outra margem é um poema de facto lindo, e eu acabei por ir buscar a outra margem, acabou por depois ser fácil esta escolha, um pouco por ela e pelo texto em si. E com um búzio nos olhos claros vinham do cais da outra margem, vinham do campo e da cidade. Qual a canção, qual a viagem? Vinham para a escola que desejavam, de face suja iluminada. Traziam sonhos e pesadelos, eram a noite e a madrugada. Vinham sozinhos com seu destino, ali chegavam, ali estavam. Eram já velhos, eram meninos, vinham para a escola, o que esperavam? Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade, das casas pobres, dos bairros tristes. Vinham para a escola a novidade. E com uma estrela na mão direita e os olhos grandes e voz macia, ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade, ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Sozinhos, lá da planície, lá da cidade, ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Depois a Maria Maria do Milton Nascimento, é uma música que eu já fazia ao vivo, que eu gosto muito, que eu acho que tem uma força enorme. O texto também me diz muito, é uma homenagem à mulher e é um texto lindíssimo também. É uma música que eu acho que tem muita força e que eu gosto muito. E eu fazia já mais ou menos esta versão ao vivo e quis gravar. O primeiro dia também era uma música que nós já fazíamos ao vivo e que a pedido também de algumas pessoas que falavam sempre que quando eu fizesse um novo álbum deveria de gravar aquela versão, e com mais uma coisinha, menos uma coisinha, acabámos por mesmo incluir. E eu não tinha incluído Sérgio Godinho no primeiro álbum e fazia também um pouco de questão de incluir neste. Depois o Jorge Falme e a gente vai continuar. É uma escolha muito especial também, porque eu queria fazer uma música de piano e voz neste, no outro também fiz, só que no outro era um original. E eu queria muito fazer o A Gente Vai Continuar ao piano para este álbum. Eu adoro o A Gente Vai Continuar. É uma música que eu cantei durante alguns anos e que tem um texto também maravilhoso. Aliás, como quase tudo que o Jorge Palma escreve, quem eu sou, muito admirador, exatamente. E acabou por ser a música que eu achei que ao piano ficava, ia cair muito bem, que ia ficar bonita. E pronto, e foi assim a escolha do Jorge Palma, que eu também não tinha incluído no outro álbum e que também era uma das minhas escolhas e que não tinha conseguido que ficasse. Pronto, e estas quatro versões foram escolhidas assim, mas são escolhas pessoais, são escolhas minhas, tanto dos autores, compositores, como das músicas, claro, com a aprovação e com o gosto também pessoal do produtor, do Paulo Cavaco. E já teve algum feedback de algum deles, não? Eu tive alguns feedbacks, sim, ainda não tive todos, mas tive de um ou dois do Estrovante que gostaram da versão, e também recebi recado do Sérgio Godinho a dizer também que também ouviu e também gostou, mas ainda não tenho, pronto, não tenho, ainda bem, ainda não sei exatamente o que é que eles acham. Eu até gostava de ouvir deles próprios, não é? Claro, claro, há sempre essa vontade, até para ver se não fiz, pronto, se não fui um pouco contra aquilo que eles acham das músicas que são deles, não é? Claro. Espero que não. Deve ser gratificante para um autor ver outros a esforçar-se por fazer uma versão de um tema, não é? Que o façam de um modo honesto, naturalmente. Claro, eu também acho que sim. Eu adorava que um dia chegar a essa altura, que alguém queira fazer alguma coisa das minhas coisas. Eu acho que isso é quando nós chegamos a essa altura, é uma altura muito importante da nossa vida, na nossa carreira. Por isso eu gostava muito também que um dia isso me acontecesse. Deus, com esta voz que me deu, linda, seguramente vai-me ouvir um dia desde a cantar os sons que já pensei. Está bem. Fica a aguardar esse momento. Fico essa expectativa. Não aguardo muito. Dou-lhe por sugestão que não espero, ao menos espero sentada. Mas canto Viva a Vida, pode cantar o Viva a Vida. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figuras, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, thank you. estrada para andar, a gente vai continuar enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, enquanto houver ventos e mar. Reuniu-se aqui de mestres. Mestre, tem aqui excelentes colaborações, e uma das coisas que gosto muito de ressaltar aqui nestas entrevistas é, e porque já várias vezes me disseram que em Portugal quem se quer conhecer conhece, portanto é fácil, há um espírito aberto entre os músicos para participarem, e a Cláudia não faz por menos. Fala-me então aqui nas suas participações e como, de facto, como foi esse acesso a eles. Eu acho muito importante, essa parte dos convidados ganha uma grande importância pela experiência e por irmos gravar com eles, e esta coisa de trabalhar em conjunto para mim é muito importante, não é? Partilhar, no fundo partilhar estas coisas e partilhar as ideias e pôr alguém no fundo connosco a fazer o nosso trabalho. E estes convidados são de facto convidados muito especiais. Estes convidados foram escolhidos por vários motivos. Um deles é porque são tudo convidados que nós admiramos muito do ponto de vista musical e até humano, e depois porque alguns destes temas em que eles participam estavam mesmo a pedir. O Jenny Faz de Conta é um bom exemplo disso. Foi uma música que, quando estava a ser construída, estava mesmo a pedir pelos Gaiteiros de Lisboa. Tinha tudo a ver. Nós, de facto, queríamos que alguém participasse naquele tema, e aquele, para nós, na nossa ideia, era a cara dos Gaiteiros de Lisboa. Estava mesmo ali a fazer falta uma participação deles. E nós adoramos o trabalho dos Gaiteiros de Lisboa. E aquilo aqui, que eu sei, tem um disco na calha para sair. Pelo menos foi quem nos deu essa informação. Sim, também. Quem nos deu essa informação foi, na semana passada, o Manuel Paulo. Sim. Estávamos aqui para falar sobre o Pássaro Cego, que junta com a Nancy Vieira e com os poemas de João Monge. Aí está outro excelente autor português. E ele disse-nos isso mesmo, aqui a gabar, porque era uma das perguntas que lhe falia, que aliás vou fazer já aqui assim a seguir, era que bandas gostaria de ter com ele num concerto. E ele fartou-se de gabar, de facto, o trabalho dos Gaiteiros de Lisboa, e cá estaremos atentos a todos. É, à espera, exato. Eu também ouvi dizer que sim, deve andar por aí a sair alguma coisa nova, de certeza que deve ser excelente, como todos os álbuns dos Gaiteiros de Lisboa. Pronto, os Gaiteiros de Lisboa foram convidados assim. O Palmarinho dos Gaiteiros de Lisboa também tocava comigo ao vivo, já no Contradições, por isso também foi um acesso, não foi um acesso difícil, e eles estiveram logo disponíveis para vir gravar comigo isto. As Adofeiras de Monsanto faziam todo o sentido nos sons que já pensei, aqueles adultos, aquelas vozes femininas, faziam ali todo o sentido, e elas são queridas, são excelentes e excelentes profissionais, e que caíram muito bem naquele tema. Depois o Júlio Pereira, quando fomos a ter com o Júlio Pereira, era para fazermos uma coisa diferente, era para ele gravar um instrumento, acabou por não gravar esse instrumento da forma como nós tínhamos imaginado, e acabou por fazer uma versão de um tema nosso. No fundo é assim, nós temos dois eixos, três eixos, não é? É, nós temos três extras no disco, e eles são, estes extras são isto. Um deles é a visão do Júlio sobre uma música nossa, Não Há Sorte Nem Azar. Outro é uma visão de gente mais nova que faz música moderna, malta nova mesmo, é a visão dele sobre a Contradança, que é agora o segundo single. E depois é um bocadinho de coisas que nós gravámos das Adofeiras de Monsanto, e que não ficou no tema, nos sons que já pensei, porque nós quisemos que tivesse no fim do álbum. No fundo começa com as Adofeiras e acaba com as Adofeiras, este álbum, o Pensamento. Depois a Paula Oliveira surgiu de improviso. É um improviso e surgiu do improviso. Tem lógica, vem do jazz, portanto nada melhor que usar esse tema. Nada melhor, foi totalmente tudo improviso. Paulo Oliveira esteve connosco neste seu último álbum, foi lançado pela Universal há um ano e meio, talvez mais ou menos, e foi das conversas mais agradáveis que tivemos a oportunidade de ter aqui. A Paula é excelente. A Paula fez a minha direção vocal no disco, em estúdio. E foi no estúdio, neste trabalho comigo a gravar, que começámos por brincadeira a fazer essa brincadeira, que é para as vizinhas, e esta música nasceu assim, nasceu no estúdio. Nem sequer era uma música que estivesse no alinhamento para fazer parte do disco. Acabou por fazer, e daí a participação da Paula Oliveira, que já me estava a fazer a direção vocal, mas que não estava previsto ter uma participação assim tão ativa no álbum. Mas depois, às vezes, destas brincadeiras e destes improvisos saem estas coisas. E eu acabo de dizer que este tema da toada das vizinhas é o tema instrumental do pensamento. Eu tinha um tema instrumental no Contradições. Neste não tenho, mas não deixa de ser a toada das vizinhas o tema instrumental. Quando cheguei aqui ao 11, ao toada das vizinhas, queres ver que é o coro das velhas do Sérgio Godinho? Tipo, e depois, o que é isto, não é? Eu acho que as pessoas devem ouvir aquilo e pensar, meu Deus, será que isto é assim até ao fim? É mais ou menos aquilo do início ao fim. Mas pronto, foi mesmo... A capacidade de surpreender também é interessante. Sim, e é um momento diferente. Pronto, os discos, claro, também... Mais do mesmo, nem sempre, não é? Claro, e os discos ganham com momentos diferentes, eu acho. E pronto, eu gosto disso, eu gosto. Gosto dos momentos diferentes nos discos. E daí também o tema instrumental no outro álbum. Também me perguntavam, mas um disco de uma cantora, porquê é que tem uma música instrumental? E eu, mas porquê é que não há de ter, não é? Até para as pessoas descansarem aqui neste bocadinho, descansam um bocadinho de mim também, da minha voz, não é? Continuam a ouvir a minha sonoridade, mas não têm que estar sempre a ouvir a minha voz. Pronto, eu gosto disso. E no fundo, neste tema, apesar de eu também estar, é um bocado esse momento de diferença que existe no álbum. Na semana passada também o disco do Pássaro Cego, né? Tem um instrumental também, uma das ilhas, portanto, não sei se teve a oportunidade de ouvir o disco. Não, ou não. Ouvi o disco todo, ouvi. Exatamente, é um conjunto de ilhas, é um arquipélago muito engraçado, né? E um dos temas também é instrumental, já junto ao final do álbum. Sim. Pronto, há várias pessoas que optam por esta, enfim, assim, são maneiras de estar e de mostrar. Porque você também tem uma vantagem, é que tem aqui um conjunto de virtuosos na música, tanto a ser, quer na criação, quer na execução. Então, falo nesses nomes, então. Até para que acho que sim, que é justo que sejam conhecidos. Sim, eu tenho vários. A ver, nestas coisas depois corre o risco, sem querer, de se esquecer de alguém, eu espero que não. Mas, de facto, os pianos, a parte dos pianos, teclados, até a parte eletrónica, toda essa parte ficou ao cargo do produtor, que é o Paulo Cavaco, não é? Depois, nas percussões, bateria, nessa área, temos o João Ferreira. Uhum. Depois tenho na Bragueza o André Santos e tenho em Gaita de Foles o Gonçalo Marques e o Palmarinho também ainda fez uma participação. Depois tenho o Yami no baixo. Uhum. E espero não me estar a esquecer de ninguém, porque nós... E depois tenho algumas coisas de vozes, tipo, eu tenho o Renato Grilo, que também faz parte do grupo Soul Jazz, que fez a outra versão da contradança, também faz vozes. Neste O Alex Zuc, que ainda aqui participa também. O Alex também ainda participou aqui neste tema. Pronto, são várias pessoas. Eu, por acaso, acho que não me esqueci assim de ninguém em especial. Parece-me que disse também todos. Também parece que não. São tudo músicos que nós admiramos muito e que achamos que iam compreender o trabalho e que iam estar à altura daquilo que nós, pronto, pretendíamos. E estiveram muito. Estiveram muito bem. Pelo menos na nossa opinião, claro. Destes nomes, eu vou, correndo o risco de estar a ser injusto com os demais, mas vou também aqui enfatizar um trabalho, gostei muito, de uma participação que ele teve com o Luís Yalata, enfim, o último álbum lançado, que era o 9, lançado na altura pela HM Música, e falamos do Yami. Sim. Portanto, como baixista, é um virtuoso, não é? O Yami, que é o Nando, não é? Sim, nós, por acaso, ele quase que teve para gravar no Contradições e depois acabou por não se proporcionar, e falámos várias vezes nisso e de não ter havido essa possibilidade, mas que haveria uma próxima, e acabou por haver uma próxima mesmo, que foi agora, e teve muito bem, claro, como já era de esperar, porque é um excelente músico. Dança que dança na contradança desta dança que balança. Dança que dança, a esperança que balança também cansa. Dança que dança, a contradança não descansa. Dança, dança que dança, a esperança não descansa. Dança. Dança que dança, na contradança dessa pança que balança. Dança que dança, aliança que balança também cansa. Dança que dança, a vizinhança não descansa. Dança, dança que dança, quem espera sempre alcança. Dança, dança, a contradança que balança e dança. Dança, a contradança que balança e dança. Dança, a contradança que balança e dança. Dança, a contradança que balança e dança. Dança que dança, na contradança desta dança que balança. Dança que dança, a esperança que balança também cansa. Dança que dança, a contradança não descansa. Dança, dança que dança, a esperança não descansa. Dança, dança, a contradança que balança e dança. Dança, a contradança que balança e dança. Dança, dança na conta, dança que te balança e não descansa. Dança, dança e balança com esperança na mudança. Dança, dança, dança nesta contradança que te balança. Dança, dança, dança, avança com esperança na contradança. Parte gráfica, que enfim, que é uma noção que cada vez mais temos que explorar, até como aconteceu há pouco, os discos vendem pouco e o download também permite que isso aconteça. Claro. E o disco em si acaba por ser uma obra de arte, tanto e há aqueles que gostam de ter as obras de arte em casa. Tem um trabalho gráfico que nos vai explicar de quem fez, um trabalho gráfico muito interessante e que, acima de tudo, faz coincidir a sua página na internet com este mesmo trabalho. Ou seja, há aqui uma linha de continuidade para criar até uma presença, para ser mais fácil e intuitivo para as pessoas perceberem quem é Claude. Então, de facto, a quem devemos este trabalho gráfico e esta vantagem também de estar na internet com o mesmo posicionamento? Eu acho que é importante a parte gráfica ter a ver, a parte do CD, com aquilo, com todas as páginas que nós temos na internet. Eu, além do site e do CD, que tem esta mesma imagem, depois todas as plataformas que eu tenho, MySpace, Facebook, blog, até o YouTube, o Vimeo, tudo isso tem esta imagem. Se as pessoas tiverem essa curiosidade, e na página, no meu site oficial, tem os links para, exatamente, se entrarem, todos têm a mesma imagem. Com diferenças entre eles, até porque o esquema é diferente, mas a imagem é a mesma. Isto ajuda as pessoas a distinguirem, não é? Ainda mais quando é um trabalho novo e quando é alguém que aparece novo. Se cada coisa for diferente, com fotografias diferentes, com uma imagem diferente, as pessoas nunca mais conseguem fixar nem o trabalho, nem o cantor, não é? É muito mais difícil. E daí haver esta coerência entre o que está na internet com o próprio álbum. Este álbum e mesmo o próprio site, tudo aquilo que tem a ver com grafismo, é feito pelo um designer gráfico que trabalha comigo já há algum tempo, que é o João Pedro Canhanha, e que trabalha comigo nestas coisas há de facto algum tempo, já desde o outro álbum, e que agora para este CD renovou tudo. Foi ao site e renovou as plataformas todas, o site, em função do trabalho gráfico que fez para o próprio CD, que a mim me agradou, pronto, é diferente, não é? Mas que me agradou muito pessoalmente, e eu penso que está um trabalho bem feito. Vamos então agora à fase dos desafios. O primeiro deles é este. Imagino que vem aqui tocar o Oliveira Hospital. Aliás, teríamos muito gosto. Não sei se conhece a cidade, eventualmente não. se calhar de passagem, mas pouco. Não conheço bem, não conheço. Ia estar a mentir se dissesse que conhecia muito bem. Então, teria muito passagem, de certeza. Então, teria muito gosto que viesse a Oliveira Hospital. Mas vamos aqui fazer a hipótese de que, de facto, está a caminho e que quem é convidado pode trazer consigo duas bandas para fazer uma tarde ou uma noite de espetáculo. Que bandas a convidaria? Para fazer comigo aí? Isto não é justo. Vocês gostam muito de colocar estas... Por isso é que se chamam desafios, não? Exato, estes desafios são muito maus. Então, mas eu nesta... Mas veio pior, por isso... Ah, bem pior que isto ainda. Não, mas eu nestas coisas é assim, para facilitar, porque eu acho que, de facto, ajuda aqui um bocadinho. Por isto é que os seres ter convidados também ajuda, não é? Exato. Porque nós, assim, escusamos de ir para o outro lado e ficamos-nos, assim, pela casa, neste caso. E levava as gaitas de Lisboa e podia levar o Júlio Pereira. Aliás, o Júlio Pereira veio também com um disco novo, Graffiti, não sei se já saiu. Está a sair, saiu um single, tem vindo a sair por singles. Exato. Mas saiu um single agora há pouco tempo do Graffiti. Estamos na esperança de poder fazer, aliás, temos contactos nesse sentido, até porque partilham neste momento a minha editora, não é? De que seja também aqui um destaque na Boa Nova. É, boa ideia. Muito então, o desafio seguinte: imagino que vem uma banda internacional e que vem atuar aqui, enfim, no Pavilhão Atlântico. E que escolhem a Cláudia para fazer a primeira parte. De que banda gostaria muito de fazer a primeira parte? Eu gostaria de fazer... Mas isto é muito mau. É porque são tudo coisas impossíveis, não é? Uhum. Mas pronto, há alguém que eu admiro muito, até em termos globais. Não, não me diga que partilha a ideia do Jamé. Não. É que mesmo esse não funcionou, não é? Não. Eu vou dizer, alguém que eu admiro muito e mesmo na parte, que é uma parte que nós também nos importamos muito com o nosso concerto, que é a parte da própria produção. Não ser só cantar as músicas, não ser só tocar as músicas, mas ser sempre mais alguma coisa visual para as pessoas, não é? Uma pessoa que eu admiro muito musicalmente e também deste ponto de vista, que eu não me importava fazer a primeira parte, era do Peter Gabriel. Olha, curiosamente, deve ser das primeiras pessoas que faz esta escolha. É, não, já não alguém ia aqui... fazer uma escolha igual às não, outras. Já alguém aqui escolheu o Gênesis, portanto, estamos Gênesis, na mesma ideia. Mas... Está perto, mas um bocadinho longe. Uhum. Então consegui me lembrar de alguém que eu gostasse de fazer a primeira parte, não fosse o habitual que vocês têm aí. Uhum. Muito bem. Mas enfim, está, é um autor que eu particularmente gosto bastante. E sei. Mesmo no seu trabalho, ainda dentro do Gênesis também. Eu nunca me canso de ver e de ouvir Peter Gabriel. Uhum. Tem uns DVDs maravilhosos. Não é sorte nem azar sermos quem somos. Somos vidas, somos gente que vive e pensa de repente. Que acorda é dia, dorme a noite que assobia e acorda devagar. Que sorte nem azar sermos quem somos. Somos vidas, somos gente que vive e pensa de repente. Não é sorte nem azar sermos quem somos. Somos vidas, somos gente que vive e pensa de repente. Já de pé e de repente que atrás vem gente. Falta pouco tempo da corda à vida para chegar. quanto ao último desafio, e este é que me tem dito que é o mais difícil, embora para si a dificuldade poderá estar só na decisão de quem é, porque já o fez. Já o fez, pelo menos até pelas versões. E a dúvida é esta. Imagino que vai haver um tributo a um autor português. E convidava o Cláudio para fazer uma versão. Portanto, em que tributo é que gostaria de participar e que tema que gostaria de fazer uma versão? Isto não é nada justo, porque eu podia perfeitamente participar em vários tributos. Em vários tributos. É assim, eu poderia, não me importava nada de participar num tributo ao Estrovante, por exemplo. Porque acho que fazia sentido. Mas como também não me importava, e até pelo outro álbum que fiz antes, para não esquecer isso, de fazer um tributo ao Zeca Afonso, por exemplo. Mas como me pediu um, nem vou dizer mais. Vamos ficar só por estes dois, porque podia perfeitamente dizer mais alguns. Então, mas destes dois, escolha um tema. Bem, Durvante, se calhar, escolhíamos aqui o tema que estaria aqui neste álbum, outra margem. Mas, enfim, mas era que era óbvio. Vamos, escolha o outro. As Sete Saias. As Sete Saias, muito bem. Balada das Sete Saias. E no caso do Zeca Afonso? Do Zeca Afonso, podia fazer a Canção da Paciência, que foi a versão que eu fiz. No Contradições? Exatamente. E depois podia fazer... sei lá, eu gosto de tantas músicas do Zeca Afonso, podia fazer várias, não é? Mas O Que o Amor Não Me Engana, por exemplo. Muito bem, está escolhido. Mas podiam ser muitas. Lembrei-me agora desta, como poderiam ser várias mesmo que eu podia fazer e que eu gostava muito de fazer. Sala Mal Iluminada, por exemplo, várias. Numa versão, o que é mais difícil é descolar-se um bocado do original? A tentativa maior e o desafio maior é esse. É descolar do original sem descaracterizar completamente, não é? No fundo, o cuidado maior e o desafio maior e a preocupação maior é conseguir fazer alguma coisa que não é igual, mas sem estragar. Sem usar, não é? Sem estragar, exatamente. Esse é o desafio maior e é o processo mais difícil. Mas eu acho que quando as coisas são feitas com respeito pelos autores, pelos compositores e por quem fez a música e por quem canta, acho que isso se consegue com alguma naturalidade. Pois às vezes uma versão mais aproximada, outras não, mas a tentativa é sempre tentar descolar sem estragar. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Ahé, ahé, ahé, ahé, ahé, ahé, ahé. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Muito obrigado pela disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova. Obrigada. Na próxima vai ser aqui no estúdio. Teremos muito gosto de gravar consigo um tema acústico. Porque, enfim, o telefone tem estas dificuldades. Claro, não podemos ter a oportunidade de marcar este seu segundo trabalho, já que não conseguimos fazê-lo na primeira. Eu agradeço. A sua disponibilidade com que teve para falarmos, a poucos dias de ter saído o disco, falarmos aqui deste vosso trabalho. Agradecer-lhe uma vez mais e, claro, dizer-lhe que a porta está aberta para quando desejar. Basta que lance um novo disco. Vamos tentar estar atentos para que ele não passe à margem, pelo menos da Boa Nova. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ah, é, ah, é, ah, é. Maria.